tantas noites mal dormidas. Chorar pra quê? Tô aqui com você. Sei dos teus problemas, não te esqueço. Acredito em você, mesmo sem perceber. Tô te treinando pra vida, filho, não esquece. Eu sempre cuidei de você, te provo que consigo ver. Eu vejo você avançando em cada barreira da vida. Te vejo vencer, acredito em você. Nunca dei prova a quem não suporta. Tudo é feito sob medida. Cada problema é um aprendizado pra vida. Nunca dei prova a quem não suporta. Tudo é feito sob medida. Cada problema é um aprendizado pra vida. Então pra que chorar? Eu vou estar pra sempre com você. Então pra que chorar? Eu vou estar te olhando, guardando você, mesmo sem perceber. Treinando pra vida, filho, não esquece. Eu sempre cuidei de você, te provo que consigo ver. Vejo você avançando em cada barreira da vida. Te vejo vencer, acredito em você. Nunca dei prova a quem não suporta. Tudo é feito sob medida. Cada problema é um aprendizado pra vida. Nunca dei prova a quem não suporta. Tudo é feito sob medida. Cada problema é um aprendizado pra vida. Então pra que chorar? Eu vou estar pra sempre com você. Então pra que chorar? Eu vou estar te olhando, guardando você, mesmo sem perceber.